Alô, vizinhança? Desculpem, a galera do rock tá tocando. Daqui a pouquinho a gente para. Daqui a pouquinho. O som do rock doido, bebê! O som do rock doido, bebê!